Temos a aeronave para pouso do Hotel Romeu. Mantém a posição no ponto de espera, estimado de 2 minutos e meio. Índia no VB Alpha, 3.097. Gente, reporte na final. Reporte na final, Índia no VB Alpha. Decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom. Curta final, Índia VB Alpha. Índia November Alpha, livre pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, altímetro no 0-7. Livre pouso na 1-7, Índia VB Alpha. Doras alterna, Rede. Chanei 1-4-0, autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamar a torre em 1-1-8-9-9-5, ajuste no 0-7, bom voo. 1-2-9-5, Batão Golf, Papa da Golf, quando possível, seu estimado de pouso. Está estimando o pouso 1442. 1442, grato. November Alpha, solo 44, autorizado backtrack, partir vibrando. Bom 397. Bom 397. Está em contato radar, bom 360, saída da EL. Afirmativo, 360, saída da EL, 397. Corre o Xanane 140, ponto espera pronto. 140, linha decola da 10, vento 090 graus com 11 nós. Frequência livre ao estacionar. Hotel Romeu, a linha decolada 1-7, vento 1-0-0 graus, com 1-2 nós. Patango Bravo de Luiz, que prossegue via corredores, reporte na rotatória. No 40, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, Canadá 1-4. Sul, Hotel Romeu, decolado aos 48, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Chamarão, controle 120, decimal 8, boa tarde, bom dia. Bom dia, contato radar, voo 250, sai da boca. 250, sai da boca, Canadá 1-4. Controle Salvador, Papa Romeu, Zulu, Hotel Romeu, bom dia. Papa Romeu, Zulu, Hotel Romeu, bom dia. Corredor acima no meu pé, estou aguardando para a sessão. Zulu, Hotel Romeu, ciente. Salvador, Mano 732, informação Lima. Mano 732, oceano de identificação, autorizado a chegada à mar e desceu nível 050. Cona 397, chame Recife 13325. Cona 397, Recife 13325. Lima, Golf Delta, intenção é decolada 1710. Cliente, confirme para estacionamento. Copia. Realizado Serra para você, Serra Papá, via UP, Zulu no meio, até Brava, até o Zulu, após conforme a rota de voo. Nível 430, saída da El, Leda, pode pedir. Pista 107 com primeira curva à direita, acione 5427 no transponder, frequência do controle 120.8, papapapá, Lima, Golf Delta. Vocês prosseguem ver corredores, reporte na rotatória. 427 é o transponder, confirme Delta. Cruzava 090. Lima. Aguarde. Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu, confirme o Abrodel para o destino. Abrodel é 276 para o destino. Sim, está autorizado a prosseguir direto e está livre a atenção 085. Da presente está livre a atenção direto, Dona Pia, confirme. Afirmativo. Azul até o meu cliente. CP 5595, espaço 57 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus 1201. Bom dia. Papa Tango Oscar, Papa Golf, chame Recife, 1288. 1288, obrigado. Também 140, autorizado direto Maceió, chame Recife 12545. E direto Maceió, chama Recife 12545. Ou chame 140, vai. Pois é. Papa Romeu, eu vou até Romeu quando possível, estimado de pouso. Gol 9738, desça para 2177, Renegal 9097, autorizada final e net. 2197, autorizada final, gol 732. Controle, passa um vírgula até o meu, estimado, pôde ao 402, segundo aqui. Gol 402, grato. Confirme a OPT. Samba 3, 2, 5. Seu plano não se encontra, mas prepara a filha da El Leda Beach. Da El Leda Beach, muito obrigado, para a Cisco. A 75728, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada da Mari, disponível 050. 050 na Mari, 5728, poderia levar o TAP? Autorizada para o TAP. Já sou. A Uniforme Mike Índia Lima prossiga para a rotatória, reporte visual com campo. Ok, prossiga na rotatória e reportará visual com campo. Azul 4207, copinha? Azul 4207, é o sol? Prossiga. Seu plano acabou de chegar aqui, copinha? Ah, sim. Autorizado Santos Dumont, Rio de Janeiro, Upzulu 10 até Smap, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El Leda após bridge. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5465 no transponder, frequência do controle 120, direção 8, azul 4207. Autorizado 360 para o Santos Dumont, decolando a pista 10 com primeira curva à direita, 5465 no transponder, decola no perfil da El Leda após bridge, na Upzulu 10 até Smap. Após via rota, controle 20 de Paulo. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento portão 01. Atenção portão 01, reportará. ingresso é partilhado e pronto. Lima de Dalgo Campo? Ainda não, cara. Dalgo Campo, mais que eu. Aqui em Jalil, motor Rio, 95. É outra linha decolada 1-7, ventando 1-0 graus, cono 2 nós. Oi, Salvador. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, graças. Oi, Salvador, bom dia, papai uniforme, Mike de Lima. Mike de Lima, ingresso na final 1-7, sem reduzir, reporte final de 3 milhas. Afirmativo, ingressou no final e sem reduzir, reportará. Lima Golf Delta, fora de solo, decimal controle 208. Afirma, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Delta, bom dia. Localizador 0-0, 1-7-3-8. 1-7-3-8, Torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Web 5728, data para 2000-10, que legal na 0-1-7, autorizada a sinal NS. 5 2000 0 1-7, Lima Golf Delta, bom dia, contato radar, Gol 430, para Adileda. Bom, Adileda. É, você pode coordenar assim que possível, que eu vou adiar o trigo? Aguarde. Final de 3 milhas, o Mike de Lima. Gente, Mike de Lima, 360 pela esquerda, reparte a ingressão no final no 7. 360 à esquerda, reportando a ingressão novamente no final. Bravo, que Luiz. Gente, faça um 360 pela sua direita. Para Recife, da Lima. Pula 260, informação Lima confere. Copia? Copia. Autorizado Recife, veio pelo ISC 58, nível 390. Saída Puca, transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5462, frequência do controle 120.8, o gol 1260, no portão 06. decolando Recife, pela número 58, decolando 1-0, curva esquerda na saída Buca, transição Caju, 5462 no transponder, 1208 controle, confirma, autorizado 390. 390, afirma, um bolo 260. 390, grato, bom 29260. Bolo 1260, cortejamento correto, acorde pronto para posicionamento. Estará pronta no 260. Ok, mas final do 260, não botará no final. Controle, passar um vídeo lá para o meu. Prossiga. Agora estão aqui no estimado. Ah, vamos falar aqui. É 1438, ok? 1438, grato. Lima Golf Delta, chama em Recife, 13325. 1335, grato. Lima, prossiga aproximação, aguarde autorização para pouso. Ok, seguindo a aproximação, aguardando autorização. Guardião 06, decola de imediato. Decola de imediato, Guardião 06. Vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 7, reporte para o do solo. Gente, aguarde para o final, senhor. Para pouso. Afirmativo, o Mike Lima está na curta final, iniciando mais 1360 então. Positivo, Mike de Lima, reporte na final no 7. C38, solo 05, livre direita, solo 121, decimal 9. 219 direita, 328. Prova que o Whisky 360 pela esquerda, após finalizar, reporte ingressando para o da rotatória. Solo, Guardião 06. Gente, o Guardião 06 segue na nossa frequência até o farol de Itapuã, reporte para o retorno. Gente, 7, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 7. Afirmativo, tá, livre pouso na 1-7. Oi, obrigado, bom dia. Bom dia. Bravo, que Luiz, que visual com a aeronave a 1,5 milha para pouso na 1-7. Luiz, se dá presente, ingresse na final no 7, aguarde autorização para pouso. Guardião 06 passou em Itapuã, ingressou no corredor. Gente, segue até o farol da barra, Guardião 06. Afirmo. Gente, controle 120 decimal 8, no voo. 208, obrigado. Torre Mondinho, web 5722, aliás, baixar travado. via litoral 507, reporte para o regresso. 06, não estou escuro. Janina, solo 08, informa o pátio. É Priscila que tá aí? Não. Ok. Seu ESC 360 pela esquerda, reparte a ingressão final no 7. Cisterano, 5728. 5728, cheque trem, livre pouso na 10, ventuno 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 7. 110 com 13.017, baixou travado, livre pouso, 5728. Livre estacionar, Mike de Lima. Que o ISC ingresse na final no 7, aguarde autorização para pouso. Luiz, que livre pouso na 17, ventuno 10 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 7. Flight 28, solo 11, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, tá logo. Romeu, Índia, November Alfa, prossiga.